Portal do Arrocha. Buquê de flores? Não, não, não, senhora. Eu vou te dar outra coisa. Isso é o Tanventura. Sucesso de MC Luizinho. Ela veio falar de amor, me pediu um buquê de flor. Tá ligado que comigo isso nunca funcionou. Ela veio falar de amor, me pediu um buquê de flor. Tá ligado que comigo isso nunca funcionou. Porque eu sou da putaria e é disso que elas gostam. Porque eu sou da putaria e é disso que elas gostam. Ó, rosa do Paquita morta, Paquita viva, eu dou é piroca. Ó, rosa do Paquita morta, Paquita viva, eu dou é piroca. Ó, rosa do Paquita morta, Paquita viva, eu dou é piroca. Rosa do Paquita morta, Paquita viva, do é piroca. Ó, rosa do Paquita morta, Paquita viva, do é piroca. Ó, rosa do Paquita morta, Paquita viva, do é piroca. Rosa do Paquita morta, Paquita viva, do é piroca. Piroca, piroca, piroca, piroca. Sucesso em todos os paredões. Falar de amor, me pede um buquê de flor. Tá ligado que comigo isso nunca funcionou. Ela veio falar de amor, me pede um buquê de flor. Tá ligado que comigo isso nunca funcionou. Porque eu sou da putaria e é disso que elas gostam. Porque eu sou da putaria e é disso que elas gostam. Ó, rosa do Paquita morta, Paquita viva, do é piroca. Ó, rosa do Paquita morta, Paquita viva, do é piroca. Ó, rosa do Paquita morta, Paquita viva, do é piroca. Rosa do Paquita morta, Paquita viva, do é piroca. Ó, rosa do Paquita morta, Paquita viva, do é piroca. Ó, rosa do Paquita morta, Paquita viva, do é piroca. Rosa do Paquita morta, Paquita viva, do é piroca. Ó, rosa do Paquita morta, Paquita viva, do é piroca. Ó, rosa do Paquita morta, Paquita viva, do é piroca. Ó, rosa do Paquita morta, Paquita viva, do é piroca. Isso é um absurdo. Parece até uma mentira.